Funcionamento 332, torre de 118, 95, tango pouso. Obrigado e até daqui a pouco. Bom dia, a minha 311 da Oceané, tem a Índia, quando possível, 34 até Guarulhos. Confirme? 6311 Oceané, para a autorização Guarulhos, no 340, temos a informação Índia. Gente, bom dia, a Índia confere, estamos aqui no nível 360, coordenados, já pré-determinado. Se eu quiser, eu coordeno com o Centro Recife, só aguardar alguns instantes, nível 340, conforme solicitado. Aceita o treino agora. Gente, autorizado então Salvador Guarulhos, nível 360, decolada 190, curva direita, saída da Eule da Motiva. Já fez o 16, Belo Horizonte, direto trilho conforme rota. 5063, um transponder, controle 119.8. A senhora pode apenas confirmar, por favor, o nome da posição após Beta? Motiva. Mike Oscar Tango Vitor Alfa. Gente, então 360 para Guarulhos, está tudo pronto. Recorda 10, sobre a direita da El, letra ativa. Aproximou no meio, para Matheus Luia e Rota do Pão. 5063 é o código, 1198 é o controle. Chame 361 no cotejamento correto, chame pronto no 05. Chamarei pronto, né? Excelente, muito obrigado. É o 3736, quando a equipe solo chama para o táxi. Chamei 6332, bom dia. Autorizou o táxi Alfa, a porta de Tocilete. 6332, aguardar o início do táxi do Airbus Jatã. Após o início do táxi do mesmo, ingresso Juliette 03. Afirmativo, 151. 151, Galeão, 345, livre táxi até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera, torre, 118, decimal 95, ajustando na 015, bom voo. Zero controle Salvador, identificação desça para nível 050, uma chegada máxima. Ajuste a alfinação no 05. Autorizado. Bom, número 21 está autorizada a passar pelo MPLS feita para 2.100, altimetro 1.05, resposta estabilizada. 2.015, semana estabilizada, gol 1.629. Controle. 12, confirme, 1208 ou 1198? Confirmo, 1198. 1198, obrigado. T48, controle Salvador, sem identificação, desceu para o nível 060, altimetro 10, autorizado, chegar na máquina. Salvador, muito bom dia, tá 3733 decolado na sua escuta. 3733, contato com a danada decolagem, suporte 360 na saída da El. Motiva. Israel transmissão Motiva. Israel Motiva. Com referência, poderia voar Motiva? Israel transmissão Motiva, só autorizado da presença direto Leda. Direto Leda da presença, obrigado. TAN 3736. Voo 9098, bom dia. A informação em curso à Índia, copia 360 para o Galeão. Autorizado, Salvador Galeão, nível 360, decola do 10, curva direita, saída da EL, Leda Motiva. Eu peso Lua 10, SMAP, direto Lúvito, direto Barbacena, conforme a rota. 5077 ao transponder, controle 119.8. O 9098, cotejamento correto, chame pronto no 10. Curso do localizador, gol 1621. Gol 1621, torre 118, decimal, ok. 1895, obrigado, até já, 621. M250 autorizado, final do segmento LS 310, desce para 2 no pé, altimetro com 0 no fim, reporte estabilizado. Autorizado para o segmento LS 310, descendo para 2 no pé, altimetro com 0 no fim, reporte estabilizado, chinelo 62, 0. Gol no 648, desce para 3 no pé, altimetro com 0 no fim. Chamada Oro Centro Recife, 1-2-5-1-1-3-3-1-9. 1-3-3, pode confirmar o decimal, por gentileza, para 3-7-3-3? 1-2-5-1-1-3-3-1-9. 1-3-3-9-5. é o segundo alternado. Obrigado, teu bom dia, ótimo domingo, 3733. Bom, valeu. Meu Mike Oscar Golf, bom dia. Formação em curso Índia, confirme pátio e pista que decola. Ciente, autorizado, Salvador para Sierra Bravo Juliette Romeu. Decola da 17 com curva à direita, saída da Eoleda Bidev, Campus 144, nível autorizado 280. 5061 é o transponder, controle 119.8. Papa Romeu Mike, Oscar Golf, cotejamento correto, confirme pelo BA. 03. Cotejamento correto, tracionamento táxi, chame torre, 118.95, ajuste na 05. Salvador, vamos ver o retorno. Polo 621, Alfa Juliette, no través do 08, segue o veículo do Sol, até o 9. Alfa Juliette, através 08, segue o follow-me até o 9. O Nuno mesmo. O 1165, bom dia. A informação em curso é Índia. Copia 360 para Guarulhos. Prossiga. Autorizado Salvador Guarulhos, nível 360. Decolada 10, curva direita, saída da Euleda, Motiva. E eu fiz 16, Belo Horizonte, direto Trive, conforme a rota. 5076, o transponder controle, 119.8. Autorizado Guarulhos, nível 360, decolando 0, curva direita, da Euleda, Motiva. Uniforme Zulu 16, Trive, via rota do plano. Transponder 5076, controle 19.8. Vou o Nuno 65. O Nuno 65, atendimento correto, chame pronto no 06. Sim. Novamente a frequência de 1-2-1 desse manual, por favor. 6-3-1-1 para posto de acionamento, posição 5. Sané 6-3-1-1, após a passagem do banho da Goa Sacauda, conecte solo Champero Táxi. Já após a passagem do gol, está autorizado. 6-3-1-1. 4-2 está autorizado. Posto de internet, descripção 1-0, desce para 2 no pé, altímetro 1-0 no 5. Reposto estabilizado. Torre, Salvador, Oceanair 6250, passando no externo baixado, retravado. Oceanair 250, pouso autorizado no zero, vento no 60 graus, 059. Pouso autorizado no zero, Oceanair 6250. De solução para táxi, Gol 9098. Pisado, chama para ingresso. Solo 1300, direito com 219. Zero à direita, solo 219, Oceanair 6250. Oceanair 6250. Novembro Alfa, torre 118, decimal 1895, em Gênova Verão. Oi, LS, seu gol na 642. Salvador, Papa Romeu, Indiana Liberal, está na prova da rotatória, visual para o campo. Tente, Indiana Liberal, chama sobre a rotatória. Bom dia, Oceanair 6250, visando na Fox Trot. Oceanair 6250, bom dia, Alfa, reportagem da Juliette. Alfa, reportagem da Juliette, Oceanair 6250. Na 6311, no livre táxi até o ponto de espera, via parte principal Índia, no ponto de espera Torre, em 118 decimal 95, o ajuste no 095, bom voo. Golf, decolagem autorizada no set imediato, 110.03. Torre Salvador, bom dia, voo no 648, passou externo, baixar a trava. Voo no 648, aguarde a pista livre. Salvador, o gol 9098, está com 1, 2, 4, a bola, 3, 3, 3, 3, está operando Campinas, pronto, está. Mike Oscar Golf, decolado 03, 1198. 1198. Volo 648, pouso autorizado no 0110 grau 049. Livre, pouso não no 0, volo 648. Portão 02. Sebastião, 620. Afirmo, Juliette, portão 02. Peço Juliette, 02, 062, 0. Sony, o Índia November Alpha está na vertical da rotatória. November Alpha, final no 7 autorizado. Autorizado, final no 7, Índia November Alpha. Chama 319, mais curto? Ele manteu no zero. Mais um minuto, vai estar pronto. Aceite então, chama quando pronto. Para pronto, 6319. Aceite, ali manteu no zero, 6319. Mantém 6319. Tô no 648, solo 05, direita no 219, decimal 9. Primeiro alfa, pouso autorizado no 7, 10140 grau 079. Livre pouso no 7, Índia November Alpha. Dia 648, táxi Alfa, foi Juliette, portão 08. Alfa, Juliette, 08. Colos 908, bom dia, mantenha o ponto de espera. Próxima identificação, desça para o nível 050 na chegada mais, ajusta o altímetro no 05. Exato. Para o 0 na frente, ele mantém no 0. No decorado 07, 1208 com 1198 com 2. 19, 8, graças, 63 ou 9. Oi, Salvador, bom dia, Xané 63 ou 9? Xané 63 ou 9, contato na decolagem, do para o nível 360 na saída da EL, transmissão, ótimo. Saída da EL, Leda Monte, é a possibilidade de voar Leda. Autorizado direto, Leda. Leda, 63 ou 9? Para Recife está autorizado, Gol 630, 370 nível, via Peruísque 58, decolando a 10 com curva esquerda na subida Puca, transição Caju, aciona 5103 e o controle 119, decimal 8. Escuta. Vai estar atrás na mesma saída, foi na proa 185, mantém a proa 185. Após o nível 170, está autorizado direto no módulo. Já entendeu, vou na proa 185, após o nível 170, voa a módulo 6319. Livre, portão 62, chame táxi, gol, com o 965. Autorizado o posicionamento, com o 965. 0 milhas, passando nível 0... 085, atenção, nível 280, para a voz 2A. Tem não te quer, 63 ou 9. Papai, meu pai, você gol, suba até o nível 160. Aguardo liberação para a sessão nível 280. Número 60, vai ter Salvador. Tá, no Salvador, 9098 da Gol, decola. Gol 9098, contato na tela decolagem, do nível 360 na saída da El Transição, Mod. 360 da El, Mod. Gol 9098. São Paulo Convés, 360 está autorizado, aerovia Pêssego ONU 0 até Bridge, Bravo Romeu Índia Delta Eco Bridge, após interceptor Pêssego ONU 6 até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive e após conforme rota do plano, decola da 10 com curva à direita na subida da El, transição Motiva, aciona 5 ONU, ONU 1, controle ONU 1 9, decimal 8. 3896, está autorizado a final do procedimento LSX-0, desce para 2010, na prova de turno, reposta estabilizada. Move, chame pronto, puxa o back, acionamento, gol no 621. Chegou 90-98, tem que ser quanto pequeno de via esquerda, está fumando mais. 9098, tem condições de fazer o desvio, pela esquerda? Consegue pela esquerda? É, para que está atrás, foi na proa 175. Limita agora nessa proa por 2,56. A transmissão está 1/11. Teria condições de informar novamente? Como é que está agora o controle? Agora sim, sempre alto e corre. Sim. Para evitar tráfego, vou na proa 170 e vai ser 360, limite 25 milhas na proa. 170, limite 25 milhas na proa. Vou 90-98. Opa, ponte espera, torre 1, 1-8, decimal 9-5, altímetro no 0, no 5, bom voo, voo 1-1-6-5. Mari, ajuste altímetro 1-0, 1-5. Guarde. Azul 5-1-9-6, desce para 3, é o país, altímetro 1-0, 1-5. O meu mais Costa Golf apresenta presente direto do Bidev. Delta 580. Livre ascensão 280, Michael Costa Golf direto do Bidev. Delta 280, graças. 31 na presente, autorizado direto, moto lá. Tráfego agora, posição de... Já está a sua retaguarda, posição aproximadamente 5 horas a 1 mil, passando nível 140. O nível 200 está autorizado. Via Golfo 677 até Haira, Romeu Alfa, Índia Romeu Alfa, após direto, decola da 10 com curva direita após decolagem na subida da El, transição coral, aciona 5 ONU, ONU 2, controle ONU, ONU 9, décima 8. Zona 394, chamou o controle. Ação de identificação, desceu para o nível 060 na chegada à mare, ajusta o altímetro no 0. 0, vento no 50 graus, 079. Negativa, número 3 na aproximação, mantém a chegada, deixa até o nível 0, 0. Gol 9098, suba até o nível 160, dá presente, vou direto para Controle. Centro Recife solicita que interrompa a subida até o nível 180. 80. Centro 98, controle. Após o nível 190, está autorizado direto o módulo. Agora o centro Recife solicitou que o Microsoft chegou, solicita até o nível 180. Vou na proa 215 até o nível 190, após retorno à moto. Então, livre a sessão 360, proa 215, após o nível 190, retorno à moto. Autorizado no 394 para desvio de formação, deixa até o nível 060. 060, autorizado, 394, taxa na proa. Bono 165, decolou 17, chame o controle 1198, bom voo. 198, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Gol 165, decola. Gol 165, contato radar na decolagem, suba para o nível 360 na saída da El, transição, moto. 360 na da El, Motiva, Gol 165. Exato, X-ray 3, 386. torre 118, decimal 9. 1895, boa. 595 na escuta. Tá, stand-by, transponde. Santa 3896, final da 10, baixa checada. Santa 3896, livre pouso 10, vento 120 graus 079. Livre pouso 10, tá 3296. 1-3-3-9-5, tá presente direto moto. 251-3395, direto moto, mandar pra frente com 1-0-9-1. É 2-1 no solo. Como 094, reto da velocidade 2209, tráfego precede agora 7 milhas, lembra, é 190. Desça para 3 ao pés, altímetro 10. Autorizada final do procedimento LS X-Way, desça para 2 ao pés, altímetro 10, reporte estabilizado. Eu vou chamar agora o 135-125-1, alterne 135-1, alterne 135-1. 1394, desça para 4 mil pés, altímetro 10, 1.5, continua interpretando a decisão, não? 4.105, confirme a final? Ainda em desinformação? Estamos agora afirmativo, agora estamos visual para o ano dono, possibilidade? Água dona, reduz a velocidade 2-2 e no mais. Vai reduzindo, 4.000. Tram 3198, controle de Salvador, sem identificação, desça para o nível 050 na chegada MAC, ajuste o altímetro com 015. Voo no 094, completa redução, velocidade 1709, tráfego agora 612 de mil. Correção 219. Direita 219, 3, 09, desça para 2 no pé, autorizada a final do procedimento LSX-Way, reporte estabilizado. 179, desça no 2000, autorizado LSX-Way, reporte estabilizado, 094, obrigado. Boa noite, senhores, boa tarde. 137. Índia, quanto espera 2-18-9-5, altímetro no 015, bom voo, no 630. 1895, gol no 630. Comandante, 396, bom dia. 396, táxi via Alfa, após Juliette, portão 505. Alfa Juliette, 05, 1394, desça para 3 no pés, reduz, completa redução de velocidade 2009. Estabilizado no ILS Azul 5196. Azul 5196, completa a final, chama agora a torre 118, decimal 95. Torre 1895, obrigado, até logo. Até. Torre Salvador, bom dia, Azul 5196, final 7 milhas. Bom dia. Charlie Azul 5196, reporte baixado e travado. Azul 5196. Polo 630, decola de imediato, sem parada. Chegou no 630, mantenha ponto de espera. Zero, chame pronto, pushback, só no metro. Oito Maceió, nível 370, está autorizado, aerovia Peruísque 58 até Orago, após Orago direto Maceió, colada 10 com curva esquerda, na subida Fuca, após Jamo, após Caju, Fuca transição Caju, Maceió na 5-1-1-7 e o controle 1-1-9, decima 8. Alto 1-0-9, altímetro 1-0-1-5, operação visual. Azul 5196, baixou e travou? Gol no 394, não autorizado para o nosso procedimento de LSX Suite, deixa para 2 em um país. Altímetro no 015, reporte estabilizado. Quem é autorizado, 2000, reporte estabilizado, é na parte. Estabilizado em LSX Suite, gol no 094. Vai até o final, agora a torre 118, decimal 95, composto. 1895, obrigado, até já, no 094. Bom dia, Sacarvinha, 3-3-3. 3-3-3, São Paulo Congonhas, copiou 360. Isso, tem informação ainda. Dia, confere. Fenômeno 333, São Paulo Congonhas, nível 360, está autorizado. Aerovia Pesulo 1-0 até Bridge, Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco, Bridge, após prossegue na Pesulo 1-6 até Belo Horizonte para voltar ao Zulu, após direto Trive e após conforme rota. Decolada 10 com curva direita na subida da El, transição Motiva, aciona 5-1-2-2 e o controle 1-1-9, decima 8. Maravilha, decolando da 1-0 com curva à direita, o Oceaner 6-3-3-3, vai executar da El, Motiva, após o 1-0 até Prive, após o 1-6 até TH, depois Prive e segue conforme. 3-0 fone desautorizado, 51-22 o código, 198 a frequência do controle, para o 61, corrigindo 6-3-3-3. Vai estar na minha 333, portão 3, chame pronto, pushback, só na meta. Só chame pronto para o táxi, o trip 5595. Livre à direita, chame no 219. 19, azul, 19. É, tá recebendo aqui o sinal aqui. Deixa eu ver. Zero. Vento no 60 grau, 079. Livre, pouso no 0, agora no 094. Torre Salvador, gol 1394. Bom dia, passa tona estabilizado. Bono 394, continue a aproximação, reporte no externo. Passagem externa, 94. Bono 634, visual que trava da companhia na curta final no 0. 630, após passagem do Boeing e a Lima, fechou no 0. 621, temos 184 a bordo, alterna Velhão com 4 horas e 5 de autonomia. Terra Oscar, ao cruzar 2500 pés, frequência de informação com os táxis locais, vai prosseguir nos corredores Caixa Prego, Vera Cruz e Interlagos. Chame o controle novamente ao passar através de Vera Cruz. Visão 98 está autorizada a final do procedimento de RS Axueira, separa 2 no pés, altímetro 1015, reporte estabilizado. 2015, autorizada X3, reporte estabilizado 3, visão 98. 3, quais são? Gol no 630, livre decolagem 10, vento 15, 0 graus, 0,620. Número 2 no ponto de espera via Índia Alfa, ponto de espera 21895, altímetro no 0 no 5, bom voo. Entende, gol no 394, continue a aproximação, aguarde vista livre. 4-4. Solo Salvador, gol no 094, livrou, Foxtrot, bom dia. Bom dia, gol no 094 via Alfa, reporte em cima da Juliette para ingresso. Alfa, reporte em Juliette para 094. Passagem à esquerda da TR da Trip na saída do pátio 3, após o tráfego, prossegue via Juliette, portão 015196. Estão no 0, vento no 40 graus, 08, nós. Boa, Ferra 94. Bono 630, decolou 30, chame o controle 1998. 98, bom domingo. Obrigado, bom. Bono 621, bom dia, visual com tráfego na curta final no 0. Bom, no 621, após o passar de tráfego da companhia, na curta final, ali mantém, pistão no 0. Quando possível, Aracaju. Bom, no 630, contato radar, decolagem do Polonesa 370 na saída Fuca, transição Caju, aguarde a coordenação. Ah, estou escutando. Antônio 10-094 via Juliette, portão é o 04. 394, solo 32, livre à direita, caminho 1219. Paulo Jornal, 3 na 4. Salvador, boa tarde, ou melhor, bom dia, 3 na 4. 94, copiou o solo, a torre. Direto para ingresso. Alfa, chama da direita, 3 na 4. Cinco, nove, cinco, ali mantém, pistão no zero. segue via Juliette, portão 612. Júlia, 394, via Juliette. Los 34, chama o controle 119.8, bom voo. 119.8, 621. Salvador, voando 621. Controle Salvador, voando 621. 621, sobe 360, sai do Del, vigilância. 360, tá El. Livre 5595, livre da colagem 1-0, vento no 4-0 graus, 09-9.